uma lenda da periferia do DF. Rapaziada de rocha, nunca mais esquece. Quatro moleques que perderam seus pais. Fiquei de cara véi, não esqueço nunca mais. Depois de muito tempo no presídio, encarcerados na papuda por homicídio. Quatro filhos de um pai que foi morto sem piedade. Um, dois, um condicional, unidos em liberdade. A mãe se foi, desgosto e solidão. Era dia de São Cosme e Damião. O pai foi fuzilado, chegando da padaria, porque não quis pagar propinas. Os quatro órfãos juraram que ia se vingar. A hora dos culpados vai chegar. Levantaram as mãos, pediram forças a Jesus. A vingança foi jurada na frente da cruz. Venderam a casa na L Norte, a padaria do velho na Ceilândia Norte. Não queriam saber quem estava certo ou errado. Investiram a grana em armamento pesado. Compraram um Opala e um Landau. Equiparam as carretas estilo animal. Todos ficaram de cara com a parada. Não eram vistos de dia, só de madrugada. Quatro anjos que eram do bem, agora são do mal. A cor do luto desperta o instinto animal. É com o irmão mais velho que o bicho pega. Cada rebanho tem a sua ovelha negra. Ninguém se esqueceu. A primeira vez que o Landau apareceu, Landau negro entra de banda na esquina. Pensei que era maluco atrás de cocaína. Landau trepado, desce devagar, fica esperto. Curtindo o som, o pancadão treme até o teto. Não é os homens curtindo o bone. No para-brisa um adesivo da Ciclone. Muito brilho, prata no pescoço, estilo de malandro até o osso. Dá pra ver o vulto de quatro cabeças. Dois de boina branca e dois de touca preta. Quem será que vai rodar? Landau desce a rua devagar. Não sei se é miragem ou é o lobo do asfalto. Já tô grilado, será que é um assalto? Presa fácil demais, tava me gorando. Passaram devagar, só encarando. Fiquei de boa, não devia nada. Só tava eu e dois camaradas. Quem me contou essa história foi meu chegado. Um pai de família, um bandido aposentado. Tomando vinho em volta da fogueira. Acende um cigarro, continua a ideia. No outro dia, notícias. Derrubaram fulano de tal. Acharam cartuchos de escopeta no local. Os caras mascarados, estilo pavilhão. 9mm, 12 de repetição. Da morte, amém. Nomes na lista, já tem mais de 100. Sempre aparecem no Landau ou no Opala. A justiça da noite é feita na bala. Onde tomas de rolé é na Ceilândia. De norte a sul, já fizeram fama. Desceram da CI, entraram na Chaparral. Tão na área, véi, se vacilar é mal. Só de quebrada, curtindo um beijo. Pistola prateada com mira laser. Tô nas capturas de alguém, pode crer. Quem será que vai subir? Quem será que vai descer? Fiquei sabendo que na sexta-feira fizeram uma bura de peneira. A polícia até tentou pegar os caras. Explodiram viaturas usando granadas. Cabra de peia vai baldar, eles vêm pra arregaçar. Só quem sobreviveu pode falar. Roubam carro forte e não dão estia. Distribuem alimentos na periferia. São estilo Robin Hood do DF. Tiram dos ricos pra dar pra quem merece. Ouvi dizer que o Landau era blindado. Nem tiro de fuzil fez algum estrago. E aí, rei? Isso é incrível, assassinato de pilantra em alto nível. Enquanto os justiceiros adiantam ao nosso lado, os verdadeiros bandidos dão um golpe no estado. Faz tempo que sumiram, podem aparecer. Cuidado, véi, o próximo pode ser você.